Vamos nos organizar para a gente iniciar o nosso momento, não é? Um pouquinho da sua atenção agora. Passamos nos grupos avisando que a abertura seria às 8 horas e que era importante que cada um estivesse no seu lugar para a gente iniciar o trabalho, não foi? Então vamos lá, nesse momento, né, um momento de grande alegria. Um momento de grande alegria, de muitas produções. Nós abrimos o momento desejando um lindo dia, um dia proveitoso a todos que estão aqui, a todos que contribuíram. E é com grande alegria que nós damos início à Feira de Ciência do Irmãos Filgueiras, um dos momentos mais significativos do ano letivo. Que nós mostramos todo aquele conhecimento que a gente trabalha dentro da sala de aula, acompanhado pelos nossos professores, que nós apresentamos as nossas criatividades, aguçamos as nossas curiosidades, a curiosidade dos nossos estudantes, com a colaboração dos nossos professores. E hoje, na Feira de Ciência, tudo isso ganha vida. Tudo aquilo que foi pensado é realizado na Feira de Ciência. E aqui a gente consegue transformar, colocar em prática as nossas experiências, as nossas descobertas, os nossos aprendizados. Então, gente, a Feira de Ciência, ela é mais do que uma simples exposição de trabalho. Ela representa o resultado de um processo educativo. E nós, equipe diretiva, coordenação, nós nos alegramos muito em ver o empenho e o engajamento de todos vocês. Então, parabéns, grupos, pelo trabalho desenvolvido, pelos esforços que nós vimos ao longo do tempo, ao longo da semana. Por todo o empenho, por toda a dedicação, vocês merecem estar aqui, merecem apresentar o resultado de vocês. E por isso que vocês têm essa belíssima oportunidade. Desejo ótima sorte a todos vocês, a cada um de vocês. Cada um de vocês já são vitoriosos, né? De estarem aqui, de terem produzido. E é isso, gente. Vamos curtir a nossa feira, vamos colaborar uns com os outros, porque o clima hoje é para isso. É um clima de colaboração, de coleguismo e de muito trabalho envolvido, de muito esforço. Obrigada a todos e que a nossa feira seja realizada com muito sucesso. Bom dia! Pessoal, atenção aqui, essas equipes aqui do pavilhão aqui, a gente pede a colaboração num momentinho, um silêncio, pois sabemos que é necessário algumas informações. É uma satisfação muito grande a gente participar da produção que foi pensada, planejada, para que cada estudante pudesse desempenhar o seu papel e estar aqui presente hoje. Para nós é uma grande alegria ver os estudantes envolvidos. Então, o nosso trabalho, ele precisa ser valorizado. E o valor quem dá é cada um de nós que participa do trabalho educativo. Os estudantes, eles precisam se sentir participante através das atividades realizadas. E a gente percebe que quando a escola proporciona momentos que os estudantes participam, eles produzem. Então, a gente fica muito feliz, parabenizo cada equipe. Tem cada equipe aqui demonstrando que realmente buscou, pesquisou, foi atrás. Então, é isso que nos deixa feliz. Então, desejo a todos uma boa apresentação. Desejo a nossa equipe também que tenha um olhar para cada equipe e valorize cada coisa que cada estudante trouxe, e sua apresentação, ela precisa demonstrar aquilo que foi proposto, que é a nota que você vai ganhar na disciplina de ciência da natureza, nas disciplinas. Então é preciso ter seriedade, é preciso ter responsabilidade, deixar a brincadeira de lado, porque tudo isso conta. vai ser avaliada e todos os professores vão participar das apresentações a fim de que valorize e pontue aquilo que cada estudante merece. Porque o estudante, muitos deles participam de verdade, mas tem uns que ainda estão ainda usando o tempo contra ele mesmo. Porque se não souber aproveitar o tempo a favor de você, só quem perde é o estudante. A escola também perde, mas perde menos. Então, pessoal, que nós tenhamos bons momentos e de já agradeço a todos pelo empenho, pelo trabalho, pelo incentivo. Nós assim conseguimos desempenhar o nosso papel. Muito obrigada. Ah, pessoal, gostaria de convidar aqui na frente a coordenadora de área de Ciências da Natureza, Lohane, já está aqui, a professora Weslane e o professor Reginaldo, que são os três professores que participam à frente da área de Ciências da Natureza. E o professor Lucas, que o professor tem a participação na disciplina. Então, gostaria de convocá-lo ele aqui na frente. Olha só, pessoal. Nós, professores, cada um tem seu papel aqui dentro da escola. Ninguém pode ficar sem ser visto, porque nosso trabalho é árduo, é cansativo, mas temos que destacar cada um que faz parte. Professor, tome sua posse aqui, e vocês precisam ser vistos hoje para todos os estudantes conhecer quem realmente idealizou essa ação. Vou passar aqui para a coordenadora e de já parabenizo pelo evento organizado. Porque se não tiver uma ideia brilhante, nunca se coloca em prática. Muito obrigada. Bom dia a todos. Como a Tatiana falou, é com imensa alegria que a gente declara, né, oficialmente a nossa Feira de Ciências do Colégio Estadual Irmão Filgueiras 2025 aberta, né, com a temática Frutos do Cerrado. Hoje a gente celebra não somente conhecimento científico através da pesquisa de vocês, da produção de vocês, mas principalmente a cultura local da nossa região, né? A biodiversidade do nosso cerrado, que é um dos cerrados mais ricos do nosso Brasil, certo? Gostaria de parabenizar cada estudante e cada professor envolvido nesse trabalho, que une ciência, cultura e valorização do que é nosso, certo? Essa feira, sem dúvida, é um momento de muito aprendizado e de conhecimento, certo? Antes de declararmos aberta a exposição, eu gostaria de apresentar os nossos avaliadores. Esses avaliadores, eles vão estar passando em cada estande e avaliando o trabalho de vocês, certo? Nosso vice-diretor, senhor Adeilton Alexandre, para compor a mesa, que acompanha de perto o empenho de nossos estudantes e o desenvolvimento de suas habilidades ao longo do ano letivo. A nossa professora Ana Paula, professora de História. E a nossa coordenadora pedagógica, que está um pouco afastada esse ano, a coordenadora Dalila, para compor a banca dos avaliadores, tá? E agora, com grande satisfação, declaro oficialmente aberta a Feira de Ciências do Colégio Estadual Irmão Filgueiras, certo? Convidar todos a estar visitando os estandes e vendo, né, de perto os trabalhos dos nossos estudantes. Pessoal, como a conversa está muito, mas a gente não pode deixar de abordar e reconhecer a participação das famílias. Aqui os pais estão apoiando e colaboraram com tudo que está aqui sendo apresentado. Acredito que deu espaço da sua casa, empenharam com material a realizar aqui na feira. Então, a gente agradece. Tem pais aqui na plateia, tem a comunidade que vem valorizar nosso trabalho, então a gente agradece de já. Então, vamos dar início e cada estudante se coloque no seu lugar, não é proibido ninguém circular, mas que fique exatamente como deve estar para não perder, tá bom? Você poderia assinar seu nome aqui que você visitou? Nosso estante. Você não quer comer, não? Eu quero. Eu posso escolher algo? Pode. Fica à vontade. Tá. Porque tudo bonitinho eu gosto. Mas, você vai gostar mais ainda do Buriti e a Farinha. Se quiser com açúcar, sua preferência. Olha, de já eu estou encantada. Viu? Parabéns. Eu sabia do potencial de vocês, mas vocês foram brilhantes. E com a mãe apoiadora dessa, não tem como dar errado. Sempre os nossos pais participaram. Os pais, todos os pais. A madrasta da Lívia. Isso. Todo mundo se ajudando. Ótimo. Assim mesmo. Olha, eu vou escolher um bombom. Tá? Mas aí eu vou comer depois. Agora cadê o bonitinho? Um copinho e nós temos a colher aqui. A colher tá aqui, ó. Tá onde? Ali, ó. Ah, tá, é mesmo. Pode pegar uma colher e botar o tanto que você achar que é aberta de farinha de açúcar. Não lembro. Eu vi ele mesmo aqui. Aí. Vocês fizeram muita coisa. Você poderia assinar seu nome aqui? Ah, ali nós também tem uma vereda, ela tá meio escondida, mas é a maquete porque é uma vereda. Que delícia. Quero degustar o portão. Que delícia. A Flora já assinou seu nome. Tudo quer, eu quero. Eu não sei. Anote seu nome. Vai demorar, vai demorar. Thank you. Cadê a faca, Bia? Não faço ideia. Tá, tá bom. A faca que o Vascaim levou pra ela pegar de volta. Cadê o Vascaim? Tava na barraca dele. É pra qual? É Bia. Bia, mandou te entregar. Tá. É o que foi pra fazer essa coisa. Os cosméticos, né? Com um pedaço de bolo aqui, ó. Que requer é o bolo. Buriti com sal. Tem açúcar e gadeiro. É? Pode ter gelo também, se você quiser. Brigadeiro. Não deu isso. Cadê o multicupu? Não tem mais não. Onde é? É o povo. Corre, vai acabar. O povo vai sair de lá. Cadê? Olha aí, ó. Tem outros, né? Onde a gente aumenta a quantidade de óleo. Outras composições ficam mais pastosas. Foi 51. Foi 51. É, 51. Ah, tá cheio de barro. Acabou esse aqui é o óleo concentrado. É bom. Puro. Então, também, Jovão. É bom. É bom. Tem brigadeiro, Jovão. Pelo um pedaço. O Vascaíno carregou nossa faca, bicho. Quem? O Vascaíno. Olha, o Vascaíno aqui, ó. Come, cara, experimente sim. Tem brigadeiro, ó. O outro não gosta. Tá gostoso, ó. Eu vou brigar ele também. Quer passar duas mãos? Não, já pode lá. É doce, né? Isso. Tem aqui. Tem aqui. Farinha açúcar. Oi, eu posso comer? É agora. É lindo, é lindo. Gente, arrasada. Um pouco aqui. Olha aqui, ó. Buriti com farinha. Nossa, adoro. Essa aqui ela é confit. Cadê o Henrique? Tem mais copos descartados aí? Não sei. Esse tá com quem tá? Oi, empacado. Fiquei com vontade na truca de vocês. Já acabou. Fiquei felizmente. Moço, que hoje eu sou cliente aqui, né? Tem brigadeiro, tio. Não sei, olha aí. Tá com o outro. Tudo doce aqui, ó. Tá aqui. Duas vezes. Viciante. Isso aqui é sorvete, né? Isso aqui é sorvete. Aqui também tem um doce. Bolo, tá bom. Rapaz, eles são tão nortistas que trouxeram a farinha de Cuba. Gostoso e lindo que são. Foi ele e a mãe dele. Acho que isso não tá com a farinha. Rapaz, isso tá com o negócio é bom. É trufa. É, pra mim. Eu tenho desgaste. Tá bom, tá aqui. Bora, meu irmão. Ah, eu não fui aqui também não. Tô perdendo aqui. Eu adorei o bolo, ó. Serve aqui, serve aqui. Me serve aqui. É o dono. É o dono. Quando ela vem oferecendo assim, deixa eu juntar um pedaço aí. Ela vem, mano. Eu vou ficar devendo vermelho, não tenho nem para isso. Tem isso que é o sorvete, que é o doce, que é o bom. Agora foi, agora foi. Tá ali, ó, tá ali, ó. Será que vai comer alguma coisa? Já. Mas é porque eu não posso pegar o Nós temos que deixar esse resto solto pro jurado. É, pro jurado. Para! Ela vai estar sorrindo. Quer saber da verdade? Qual demora, meu tio? Alemão, tá de bom, não pode pegar sempre que precisar. Se não fosse o tio, eu te arrancar as falhas pra nós. Olha lá, o paiola que vocês arrancaram. Fala, olha, vamos comer buriti, buriti daqui, vamos comer sorvete todo. Ei, Bia, nós não foi feita. É Ana Lívia. Fizeram um pouco aqui, ó. É Buriti? Cuidado, Heloísa. Henrique, se dei branco, me ajuda. Se dei branco, me Olá! Olá, professora! Ei! Só falta, tá vontade? Eu tô passando. Diga essa geleia tá com fome. Tá, eu amei. Eu comi que faltei. Tá caindo, professora. Professora, fica à vontade. Tem cheiro aí? Tem. Aqui, professora. Ó. Não, gostei dessa. Essa aqui arrasou, né? Tá, foi de novo, viu? Buriti. Isso aqui é o Buriti. Eu quero um pouco disso, senhora. Manda pra ela aí. Borra pra lá agora. Vou na farinha também. O cheiro não sabe deixar a testa, não. Cheiroso, né? O que vocês fizeram? O pessoal da banca tá chegando aí. Deus. Eles já estão bem que não. É um bonitinho. Que são todos jurados. São é o Adeilton, a Natália. Olha o menino que veio. Como é o nome dele? Veio com a Rafaela. E a Dali e a Deissa. Quando eles estiverem aqui, que na barraca do Rio da Mota, quando eles estiverem bem aqui na barraca da Mota, nós se posiciona todo mundo aqui para falar. Bora, bora. Olha, o que é que eu te mando da minha, né? Não, eu tô brincando, tem uma portinha, vai dar uma. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Primeiro, era a sorvete. Opa, coloca o buriti aí pra ela. Ei, coloca o buriti pra ela. Vai ter que ficar com açúcar. Brigadeiro. Quer o bolo, o sorvete? Pode. Sim, pode pegar aqui, gente. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver a Amanda. Ei, Marcinho. Ah, pode ver. Não vai ser o brigadeiro, não. É o respeito dele, tá? Pega aí, ó. Gosto desse Gabriel, muito obrigada. A cena é na minha casa, mas quando eu falei, né? Calma, João Gabriel. Você quer? Pia, a faca. Tá chegando muita gente. Pelo amor de Deus. Deixa aqui os pedaços cortados. Arthur, não esquece do anel lá. Deixa lá. Esse aqui é o quê? É, brigadeiro. Obrigada. Oi. Ele voltou. Vamos provar das nossas delícias. Vamos. Não, vou provar primeiro. Bora provar. Bora dividir esse modelo. Você pega um pedaço e completa. Esse aqui é o brigadeiro. Dona Kelly, você me deixa a mão. Eu pedi um bom banho. Os primeirinhos aí foram muito bons. Mas, gente, se eu soubesse que eu tenho mal, eu tava montando. Meu Deus, né? A música é como se fosse o doce. Quando eu não sei se ela é rápida. Colocaram mais algum ingrediente que eu só apanho do a receita que eu tenho. Vamos? E açúcar. Esse aqui foi um pouco de lenda. Oi, parabéns, bom dia. Antes da apresentação, eu quero uma foto lá. Já tomei o que esse bolo. já comeu um buritinho? Não, não gosta, não? De buritinho. Nem gosta, papacada. Eu quero uma foto de todo mundo ali. Tá? A luz. Eu quero ficar no meio. Olha lá, eu sei. É. Começou a sair, chega um monte de gente vai tirar foto. Ah, não. Oi, comendo e assumindo. Brigadeiro, bombom. É importante. Olha, eu já chorei em todas as histórias. Isso é uma emoção minha, assim, porque eu vejo meus alunos se aproximar tão bem. E é isso que a gente quer, a gente, é isso que a gente aguça, ou quanto escola, ou quanto professor, que vocês melhoram. Eu tomei. O resto é o Aqui é o. Pode ser do copo. Eu mandei cantar. De novo, deixa eu ver o uniforme. De novo, já tá aqui na área. Quem é que vai falar sobre essa sustentabilidade? Pode deixar eu passar, tá? Enquanto estiverem falando de sustentabilidade, eu vou virar pra mim, tá? Ele tá na segunda do ciclo. Eu acho que a Lívia conhece essa Eu sei que o nome da madeira que foi usada é Buriti. Vem. Vou falar? Eu vou apresentar a vereda e vou apresentar a casinha. Isso aqui é muito interessante, é tipo um isopor natural. Tá querendo levar um murrão bonito, mano. Ele cai na água e desce pelo rio, aí ele cresce em outro lugar. Ele se reproduz de modo sexual. Ele se reproduz perto de água. Isso, ele se reproduz perto de água por causa disso. Acho que você já terá a experiência de estar banhando e se deparar com o que desce. Obrigado. É aqui primeiro. Pessoal, eu vou apresentar para vocês a vereda. Agora, deixa eu só botar na porta. Tudo bem. Por etapa aqui. Começa aqui. Vai lá. Eu vou apresentar para vocês uma vereda, que é um dos lugares típicos onde o buriti nasce. Isso aqui é um pé de buriti. Os buritis maduros, eles caem na água. Isso aqui é a 301. 301. Eles caem na água, descem e se reproduzem de forma sexuada em outros locais. Por exemplo, esse buritizinho parou aqui. Aí daqui uns anos vai ter um buriti aqui, um pé de buriti. As raízes do buriti, elas são muito extensas e elas armazenam água. Então, se esse rio secar, daqui a alguns anos, ele vai liberar essa água e aqui vai ter um mini riozinho pro buriti. Ele se mantém vivo por conta própria. Mas primeiro, né, lá? O Henrique vai falar um pouco sobre a casinha e vocês podem ir para a nossa mesa. Essa daqui é uma casinha feita com o talo do buriti, né? Pintada de roda. O meu tio, ele cortou a madeira do negócio, ao meio do buriti, né? Depois ele cortou um pedaço, pintou, botou o barco aqui e pintou. Pode servir como artesanato também, né? Além do fogo. E a vereda também, ela é uma, pela lei federal, ela é uma área de preservação permanente. Não pode ser desmatada e não pode ter nenhum tipo de atividade, a não ser atividade de extrativismo e conservação. Olha o fruto. Esse aqui é o fruto do buriti, é muito bonito, parece... É espumoso, né? É, parece a parte externa de uma cobra. E é gostoso. Aqui vocês vão experimentar, fazer de buriti. Vou falar um pouquinho sobre buriti. Buriti, ele é uma palmeira típica do Cerrado. Também pode ser encontrado na Amazônia. Ele pode ultrapassar mais de 30 metros de altura. O grupo, ele é coberto por escamas meio avermelhadas com as folhas, as grandes feitas com flecos. Respira. O Buriti, ele é muito sagrado. Algumas regiões do Cerrado, da Amazônia, ele faz atividade, ele é usado para a produção de alimentos. Se quiser se aproximar aqui, ó, vai ficar à vontade. Eu vou fazer um pouco de tempo. Eu vou querer.